Celana 365, boa tarde, contato radar, sobre a direção do ano, nível 380. Nível 380, São Luan, solicitam procedida. Autorizado, Lira, Celana 365. Autorizado decolar pista 10, vento 1100 graus, 1 desastre. solo, aos 2-0, autorizado o backtrack, taxi via pista, reporte de grana na Romeu, para estacionar a pista feliz. Autorizado via chegada a mão, reporte para o destino. Para 4 minutos, estamos sobre segue, conforme a carta 340-6314. se você der distância no corredor, você possa cair. Para 2010, o dia 0 autoridade LS3, está estabilizado. Alfa Retrocessão 118 do Esplanadinho. Thank you. Bruno Lima, 2-0, sinal 8-0. 0-0, boa tarde. 0-0, estamos sobre o registro, frequência 1-2-5, decimal 4-5, alterna 1-2-6, decimal 8-5. Santo 3367, São 3367, contato radar na decolagem, fazer a saída São Bruno para o nível 360. São Bruno 360. Saída da Bergista, nível elétrico 3110, espaço saber. acima de 2 milhas, mesmo rumo e mesma rota. Para 4.10, o índice de altimetria 0.0, chegada bom, que me diga para 2.309. Para 2209. 206 do Sala 00, 121 do Sala. para 2010, ajuste o altímetro no 0 no 0. Linha 2 no 0, ajuste para 3010, ajuste o altímetro no 0 no 0, ajuste para 2109. Mantenha a grito voo visual, ajuste o altímetro no 0 no 0, voa para o sul. Para o sul, passa na quantidade de sul. Linha 2 no 0, para o seu localizador com a direita para o 0. 1869, para o seu localizador com a esquerda para o 14. 1869, eu faço o seu. Pega o próximo agora na cabeça de 1 hora, 1 0 milhas, como o 10, passando 5 0 0 países, para 2 mil países, 1 0 7 3 7 5. 1 0 2 0, deixa para 2 mil países, autorizado ele é 2 e passa estabilizado. direita para 2010, ajuste altimetro 1000, autorizado em outros 3 para estabilizar. Sono 166, após o passo, volta rápido 366, direita para 2500, direita para autorizado em outros. Estabilizou. 2100, chamador de proteção 98, escala. Ana 210. Ana 210, ajusta 510, 10, agora está feliz. Agora eu vou passar aqui, estou sendo até Salvador, 1, 2, 1, 10.